pessoa. Ele é tudão. E que tá solteiro, joga essa mãozinha em cima e bate na palma na mão. Bate na palma na mão, bate na palma na mão. E diz assim bem forte, eu tô solteiro. Mais forte, eu sou sincero. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, tudo. E eu dou picada, e eu dou picada. Malharia JNG Augusto Corrêa. Organização Janielson tá na área. Ela rebola, bola, bola. Vai no rebolado, vai, vai no rebolado, vai, vai no rebolado, vai, vai no rebolado. Vai no rebolado agora. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tá? Mandei o tio Braga também do depósito Teixeira. Tá onde, meu irmão? Aqui no Pop Som. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Seu parceiro Diogo, acende. Também um abraço pra você, o Desi Furtado, família. Apaga, Tremiense da Vila do Treme. Tá de volta no Pop da Amazônia. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga, acende. Apaga a luz que tá liberada. Deixa no escuro. Deixa no escuro. Deixa no escuro. Deixa no escuro. E agora vai assim. Apaga a luz que tá liberada. Apaga, acende. Tá liberada. Acende, apaga, acende, apaga, acende, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou. Bora botar pra endoidar, gordinho. Segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, no pianinho, vai! Como é que tá o bagulho? Vale da Penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho Coronel Meteoro, amigo, sempre curtindo, dinheiro no bolso. Tu vai pra onde? Eu vou pro Vale da Penha. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bota tudo pra cima. Pode me tirar tudo que eu tenho. Dum, dum. Pode falar tudo que eu falo. Oh. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado. Um, dois, um, dois. Tá na hora! Não encosta no meu namorado. Explode o bagulho. Que tá hoje, hein? Bora, meu parceiro Maurinho das Estrelas, o Nenê da Geleira também. O Rafinha joga bonito, é de Bob, o Marcelo. Ei, Marcelo, bora pra cima, meu irmão. Gol do Merê! Velha guarda, Josimar. Alô, xerife! Então chega com o velho guarda Josimar! 3.500 no bolso, de ontem. Perdi essa serra. Se apaixonou pela pessoa errada, mas comeu e imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Que passe e finge que não te vejo. Bloqueia a tua cara, é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não toco, me encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na mais. E agora? Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. A rádio toma conta da tua vida. Vai, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu para ver. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, quem toca é o Gordinho. Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. E agora? Bruno, Bruna Close é o lado. Show! Sintetiza, vai! Assim! Assim! Tem alguém a fim de beijar na boca hoje aí? Tem alguém que tá apaixonado? Quem tá com seu grande amor? Segundo momento da gente falar um pouco em amor. É mesmo porque o nosso mundo está muito violento. E nada melhor do que a gente pregar o amor e a paz. E nada melhor do que estar juntos. O Super Pop Live e o nosso Bob Som. No tradicional Festão do Engenho. Aqui na Pérola do Caeté. Então vamos falar de amor. Mais ou menos assim, ó. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir. E agora? Você me conquistou, me fez louco de amor. Seu pivete quase morre do coração. Yeah, yeah. Já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, oh, bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Ô, oh, bebê, gosto mais de você. Do que de mim, do que de mim. Ô, oh, bebê! Ô, oh, bebê, gosto mais de você. Do que de mim. Sou comitiva direto de Salinópolis. Um abraço pra você, maninho. Lá vai minha saudade, beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a sua... Jorge Marceiro, lá de Garatateu, tá aqui com a gente também. Um super abraço pra você, meu irmão. Os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Felipe Gata Puda também, o Sapinho da Bis. Já tá por aqui com a gente no tradicional Festão do Engenho. Não fala não pra mim, bebê. Que não pode ser não, eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Roger Smith, me ajuda, por favor. Ô, oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Oi, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra, nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar o Berto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. E não! Fala não pra mim, bebê. Se não é morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Watson. Se não eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. sem frescura. O gordinho toca tudo. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é. Se abre falar de amor, dança coladinho. Ela errou. Bombado também na academia. Não me arrepiou. Corpes. Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida em volta da... É pra botar todo mundo pra dançar, hein? Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, já dançou. Tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. Hoje é uma minha, outra dele. Minha, outra dele. Cerveja, garoto. 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Pra você dançar! Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Jaderson. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mão. E aí, meu parceiro Batata, um abraço pra você, meu irmão. O Blaster do Pop Live. Bora, morta. Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Será que não cabeu nessa mala aí também? Banda 007. Aí você vai aproveitando e vai dançando, babá! Quando te perdi sem mim. Rapaziada de Bragança também, Ligia Arte Multimídia. Tá aqui com a gente, um abraço pra você, Ligia. Esse é considerado da família Pop. O Dona Inveja também, Peteleco, o Batista do Lava Jato, Josi do Pescado, a Dona Márcia, flamenguista também! Pareceu que o mundo caiu sobre mim. O meu negócio é misturar! Banda 007. Que não passa sem você. Puxa o que custar, te espero. Arrasta, povo. Quando te encontrar, eu só te quero. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente, amor. E aí, Nando, tio Braga do Depósito Teixeira. Com você. Só vai quando tudo acabar, né, maninho? O tempo vai dizer. E aí? Eu sou seu mega bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. Pop! Com você a nota 10 não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. E nosso amor pede bis. Planta morre sem raiz. E bom mesmo é amar. É a sequência, uma doce e um cedro. Tudo gordinho, meu irmão. Desse jeito. Chama a madame pra dançar. Ou então encontra uma. No começo eu entendia. Aqui no Pop Song não tinha amor. ligar porque ela chegou. Para Lourinho! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não é mais. Pra rolar aí o Namarok do meu parceiro Ed Pop, curtindo lá em Salinas, igual aquele CDzão lá da festa dos taxistas, até hoje muito curtido, até no Marajó, no Maranhão, Macapá, lá de Salinas, Popson. Partido e também já tenha sofrido por amor. Alô, Prestílio! Oh. O Neguinho Cervejão também tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Prestílio. Jameson Galado também já tá na área com a gente. Um abraço pra você, Maninho. Nossa vida ainda mais. Aí o Subinturas e toda a equipe não transa! Eu tenho um abraço pra toda essa equipe hoje. Você quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar. Minha amiga Denise, Denise Ré, direto de Ituia, com o nosso amigo Bolo Rei do Peixe e toda a sua comitiva. Alô, Gledinho do Cara e de Viseu. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o do gordinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura. Vai doca da motoca. Vamos fazer o juramento do dedinho. Seu Luiz! Para o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Japonês! Aqui não tem assinatura, a gente sela com B. Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo o TV em casa. Chega uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável. O que que tu quer? Passar a noite num motel. Só isso? Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. E eu no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo, fazendo serenadas pra gente se amar. E aquela cama! Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava ao pé do ouvido. Vou tomar uma hoje! E você só tava ali. Valendo, Rui! Que não me ama. Depois das 12 horas você some. E salva meu contato com outro nome. Acima de suspeita pra ninguém descobrir. Eu não quero nem saber! Tira! Isso! Da Povo Popson, o águia da Amazônia. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Como é que é? Ela está. Vadoca da Valor. De amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Maurinho das Estrelas, um abraço pra você, Maurinho. Tá só de boa com a gente, curtindo o Pop da Amazônia. da geleira! Pelo jeito do seu gênio. Rafinha, joga bonito! Um abraço pra você, Rafinha! Deve estar percebendo. Gordinho toca azul que de lambada. Alô, Nildo do Comércio Vitória! Um abraço pra você, toda a família dos Vigaristas, empresário Jean, Alisson Meires, Daílson dos Malvalados. Estão no 20º pacote. Venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Vai, Bugá! Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Toma mais uma! Casa caiu também, tá com a gente. Um abraço pra vocês. Direto de Viseu! Bolo rei do peixe, meu garoto. Bora, Denise! Essa semana aquelas luzes no cabelo do diabo louro, hein? Daquele jeito. Você quer, né? Vai! Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Já por aqui também o nosso amigo Bruno, o Multicores. Alô, Renan Matos! Ronald e Brian também, o Nando Reis. O das Piriquitinhas tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês também. Volte. E vai dançando, vai girando. É desse jeito assim, ó. Pra girar tudo! Alô, Didi Nandinho, pressão! Alô, xerife! Dá um chega com o Nandinho, rapaz. Desde 8 horas eu tô chamando esse homem. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Isso, sete horas e vai pra frente. Nando e o tio Braga do depósito do Teixeira, em companhia da sua mãe. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai e vem, vai. Vai e vem. E vem e vai. E vem e vai. E vem e vai, é diferente, assim, ó. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Com a gente, o nosso amigo Roberto Bordela no Ciro de Itauari, o Ligapanema, o Pote da Van, Antero Michel dos Carrinhos. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Bora, Lins Jorge! Um abraço pra você, maninho! Pop som diferente. O pop som é diferente. O pop som é diferente. É diferente. Agora eu só quero amar e dar um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Vai dançando, aproveita. Te amo e te quero. Vira Pescados e Pirulito da Elétrica, dois irmãos. Porque te amo. Chega aqui, Mortadela, rapidola. Aqui do meu lado esquerdo. Oi, amor. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo. Toda a rapaziada de Bragança, Liriar de Multimídia, o homem que faz as faixas da festa e também da nossa festa de hoje, claro. Dona Ivete, Peteleco, Batista do Lava Jato, Josi do Pescado e a Dona Márcia Flamenguista. Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se beijou a primeira vez. Libera! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Mas assim, mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? E aí, meu amor? Meu amor, libera logo essa parada. Meu parceiro Jean e toda a galera de Margarina tá aqui com a gente. Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica! Segurou! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor. Galera da Oficina Metalúrgica, Vitinho, Rafaela, Maria e o Chico. O meu calor. Ela quer um gordinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Negão gata puta, meu irmão. Tá na área, um abraço pra você, negão. Olha a Maricota também com o Nando Rei dos Piriguitinhos, Romário Transador, meu irmão, só dá desses hoje. Eita! Olha o meu dançarino, negão gata puta, já tá no setor. Domina o nosso águia da Amazônia, negão. o bico seco hoje. Tá na reserva aqui. E nas loucuras. E quando bate a tristeza, solidão, dói meu coração. Seu Luiz no apoio! Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Meu parceiro Glaudo Verez tá aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto! Você! Mas você não está nem aí. Pense mais, pense. Um pouco mais. Jaderson. Sou grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Como é que é? Minha felicidade é você. Tio Braga, Depósito Teixeira, tá todo mundo aqui com a gente, um abraço pra vocês! Tão lindo aconteceu, entre você e eu, não dá pra acreditar, será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar, mas eu não quero nem te perdoar. E o quê? Preciso acreditar, mas foi você quem quis assim. Quero você, és meu calor, quero te ver. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Esse negão gata puta é muita onda, meu irmão. És minha vida, meu amor. Olha toda a galera de Caratá, tem o cabeleireiro Tom Black, também o Kaique, o Jairo, Aldaí, o Tico Hércules. Alô, Gabriel! Joga essa mãozinha lá no céu e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, agora vai! Bota pra cima! Santinho! Hora é essa? Dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no salão, então cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca. Vai cutucando! Crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau, crau. Crau, crau, crau, crau. No cutuca, no cutuca, não, assim, ó. Bora brincar! Vai! Olha, um super abraço também para a produção da JM Produções. Dia 24 de dezembro tem baile das Santinas. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Vem, amor. Vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Também. Esse som é muito louco, diferente, é animal. A batida é envolvente, é especial. Charles, meu irmão, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Elis de Arte. Toma as melhores! Dos Condertinhos também. Alô, Bleninho, sou de Augusto Corrêa, o Matheus. Alô, Dirley! E me libera! As que não tocam, deixa comigo! Yo, yo. Chegando em Irituia, viu, bolo? Prepara tudo, meu irmão. Penso em você, não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou, poderoso como... Alô, Bira Pescados! E o pirulito da Elétrica 2, irmão! Eu vou é com pop som. Então vem com pop som. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Terceiro grau, Verene, e a sua primeira dama, Fernanda Reis, tá aqui com a gente. Thank you. também. E a Silene, o casal do ano. Diferente, vai! Vai diferente! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau assim! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau! Descendo o grau, gordinho! Agora vai assim, garoto! E a morena tá que tá, a lourinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então... Porra, e a morena tá que tá, então ruiva vem pra cá. Ai! Encostado, encostado, encostado, e joga na bunda pro lá. Encostado, encostado, ai! Encostado, e joga na bunda pro... Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado. Bora, galera do baile da favela, do Patel, mas esta panelinha já por aqui, hein? Meu parceiro Wellington Carvalho, Tecno Brega. Aqui com a gente, um abraço, maninho. Olha a padaria delícia, seus amigos Tássio, Joel da e companhia. Copo personalizado do nosso Popson. Inclusive tá vendendo que nem água. Bananinhas da cobra d'água também. Do Treme. Fala, Miguel do Treme. Porta dela dos copos. Segura mais um aí, filho. Joga na pega. Vai. Aí, poxa, que é meu filho. Eu tô casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Sou padeiro, quando eu saio eu falo que eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu coloco a aliança no bolso e desligo meu celular. Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar. Eu coloco a aliança no bolso e desligo meu celular. Me... Alô, Rafinha, joga bonito! Namorando solteiro. Casar namorando. Pergunta por mim, não me viu. É de pop, como é que tu tá hoje? Casar namorando solteiro. Casar é doido. Se pergunta por mim, não me viu. Tenho três estados civil. Tô casado, namorando solteiro. Casar namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Eu tenho estado civil. Tô casado, namorado solteiro. Casado, namorado solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. É assim, ó! Segurou! Gordinho! Como é que é essa onda, hein? Cadê o brinde do meu Sergipe? Alex Luau. No forrozão! Cheiro de perfume bom, ei. Cheiro de marola boa, ei. A luta negra tá chegando, ei. E o vaguinho tá opa, ei. Alô, xerife, dá um xiga com o Davis, só aqui, rapidola. Pretinho, John Ronald e as gatinhas Tamires e Daiane. Não quebra de Augusto Corrêa. Alô, seu Lennon! Terça-feira tô por lá, hein? Só na picanha. Alô, Felipe! Meu brother! nosso brother tá aqui com a gente, Felipe, um abraço pra você. Como é bom de reencontrar aqui no Pop Som, maninho. Bora começar a aquecer essa parada. É assim, ó, misturando tudo. A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena... Olha a Bruna Close também, joga bonito, fazendo som de despedida hoje, a loirinha bronzeada. Aí no meio com o Rafinha, né? Alô, Sidney Martins! Um abraço pra você, quanto tempo, maninho. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vem que vem. O negão gata puta veio que veio, meu irmão. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. A morena jogando. A loirinha jogando. Parabéns! Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. E dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Como é? E você é a número um. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Alô, Rodrigo Frango de Augusto Corrêa, um abraço pra você, maninho. Solteiro, joga essa mãozinha em cima, joga essa mãozinha em cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai assim que o gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. Dá-lhe DJ Janderson! É que eu amo DJ só porque a gente se juntou, apenas se juntou, né, bebê? Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu vou escangalhar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto. Dublê de rico, meu irmão. Me chama Loma e as gêmeas na canção. Vai. Paralisa. Como não mexer. Tá bonito. Paralisa. Como não mexer. É nova, é nova. Paraliso. Como não mexer. No escuro da inveja. A minha luz é neon. Vai. Para Sidney Martins. Vai, para. Para. Para. Para não, não para não, não para não, não para não. Menino, a basiquinha toda. Uai. O Diego, o Doutor e o Negão gata puta. Eu sou bonita só e vim para a causa, sou basiquinha só. As mulheres solteiras. É bola, é bola. É bola, é bola! É bola, sem para, sou basiquinha só. E vim para a ponta, sou bonitinha só. E vim para a bicha. É bola, é bola, é bola, sem para. É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola. Vai rebolando! Vira pescados também, o pirulito elétrica, dois irmãos! É bola, é bola, é bola, é bola. Bem diferente. meu Bob Som. Bem pega diferente. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão aí. Pega a visão. É o Piquet. Uai. Zé Blue Joe. Não chega com gelo aqui, mídia. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, feito, no baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Mas não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Mas não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma, toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Calma, calma, Jerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer quebrado, então toma. Atenção, Júnior Lima! Não chega aqui com o nosso amigo Sidney Martins, próximo do Águia na Amazônia. Rapidola, Marinho! Jean Ferreira! Também o Messias Oliveira! De algum lugar por aí! De novo! Bora pra cima, gordinho! Só quem tá feliz da vida, joga essa mãozinha lá no céu! E joga essa mãozinha lá no céu e vai batendo na palma! Emerson Galado, esse cabeludo tá na área, meu irmão. Do Águia. Do Águia. Do Águia. Toma, bicoda. Toma, bicoda. Toma, toma, toma, toma. Toma, bicoda. Toma, bicoda. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Solta um batidão, bicadão, dão, bicadão, dão. Pop live que toque, solta um batidão. Bota pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai, vai! Oh! E doida! Hey! Sacode! Oh! Estremece! Hey! E doida! Oh! Sacode! Hey! E doida tudo! Oh! No engenho! Hey! Assim, gordinho, vai, assim, gordinho, vai, assim, gordinho, hey! Vai, assim, gordinho, assim, ó. Encontro das águias na pérola do Caeté é mais bonito. Assim, ó. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegaram. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, chegou. Faz a garra do águia. Faz a garra do águia. Joga a mãozinha pra cima e faz as garras. Presa, dá-lhe, dá-lhe agora, dá-lhe. Presa, Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, dale bicada, bicada, bicada, dale bicada, dale bicada, dale bicada, dale bicada, dale bicada, dale bicada, dale bicada, dale bicada, sabe por quê? Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Afonso Gorreia também. O Valmir do Depósito. Fernandes Belo. Vou falar aí, Fernandes Belo. Quem manda e desmanda por lá. Watson. Não tem pra ninguém. Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem pensar. Agindo o impulso da paixão. Seguindo a voz que vem do coração. Deixando acontecer o nosso amor. Mas puro e verdadeiro. E aí você, como é que é? Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Deus me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Alô, Bruno, Montigoli, Renan Matos, Leandro Convenções, o Kaique também. Rapaz, chega com muito prazer, com muito orgulho, que a gente quer abraçar esse cara que faz parte da nossa empresa Pop aí. O nosso velho guarda, bandoleiro, motora bandoleiro. Inclusive, hoje fiquei sabendo agora que é aniversário dele. Ele tá no berço. E os parabéns, vai primeiramente no Gordinho pra você. Com muita saúde, muita paz, muita bênção de Deus pra você, bandoleiro. Você sabe que você mora no coração do Gordinho, hein? E de toda a família Pop. Pra você, bandoleiro! É os parabéns pra você, maninho! Cê merece, cê merece, cê merece! Terça-feira vamos comemorar lá no Beco, hein? Comida churrasco e toda a produção do Pop Live. O Gordinho vai estar por lá detonando! Amanhecido como sempre, sem frescura. Bora sim, garota, assim, assim! Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. E logo agora! Logo agora que eu... Olha, daqui a pouquinho tem mais o Davidson, tem o performático Jean Paulo e o show que sempre modifica cada festa, hein? Hoje tem novidade pra família Pop mais uma vez. Alô, Renan! Rony do Beck! Tá aqui! E aí, Master? Master. Rodrigo do Frango! E Augusto Corrêa, tá aqui com a gente. E não, e não, e não, e não, e não. Parceiro negão catapulta, vai a loucura! Juventude descansou na tua frente, sou capaz até de agir indiferente, sem falar de ti. O nosso parceiro Bolo Rei do Peixe, chegue no oficial do nosso Pop Som. Aqui no Pop Som. Um abraço pra você, Denise, e toda a comitiva de Irituia! Às vezes em quando, esse amor de contrabando eu quero. Não ali.